voz do Senhor falou: Isaías, teu servo, se levantou nu e descalço, em sinal e prodígio, revelando a glória do alto tão rígido. Ó Senhor, nossa esperança, em Ti encontramos abrigo. Mesmo em meio à dor e à lança, Tua luz é nosso amigo. Como escaparemos sem Ti? Só em Ti, Senhor, vamos prosseguir. Os etíopes e egípcios, sua glória se foi. A vergonha os cobre, não há mais uma voz. Mas em Ti, Senhor, nossa fé vai brilhar. Pois em meio ao cativeiro podemos esperar. Ó Senhor, nossa esperança, em Ti encontramos abrigo. Mesmo em meio à dor e à lança, Tua luz é nosso amigo. Como escaparemos sem Ti? Só em Ti, Senhor, vamos prosseguir. Verde é a nossa esperança, aquele que nos faz viver. Em Ti, Senhor, não há distância. Teus braços Senhor, nossa esperança, em Ti encontramos abrigo. Mesmo em meio à dor e à lança, Tua luz é nosso amigo. Sempre tá piano 110 BPM.